Guardam abi da sim. Condor 22 passando Duna, chame Torre, 198 decimal 6. 18 decimal 6. 72, livrou na sua escuta. Condor 22, continue na aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 0-1-1, primeiros 90 metros, pista no 0 impraticáveis. 7, número 2 para pouso, aguarda autorização, foda. Voo no 925, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 20 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso no 0, voo no 925. Senhor, no 9, autorização do acionamento na posição, aguarda para o push. Você vai aguardar para o push, 2 EP. Tem 3172, por gentileza, taxi lentamente via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Lentamente pela Alfa, reportará para ingresso na Juliette, 3172. Botão 3835, observará o banco da Gol ingressando no portão 08, senhor. Infelizmente a Torre Salvador não tem visualização da área. Após o ingresso do mesmo, tem livre pushback, chame táxi, tem 31, correção tem 3835. Tiro, nave da Gol já está parada no 8, vamos iniciar o push no 3835. Salvador, boa tarde, gol no 925, livrou na frente. Boa tarde, gol no 925, táxi via Alfa, ingresso na Kilo, pátio 3. Reporte para ingresso, pátio principal, o gol 1925. Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no principal, no 925. Condo 22, chegou avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 07 nós, cheque o trem. Trem baixado e travado, autorizado pouso na pista 1-0. O TAM 3172 irá aguardar antes da Juliette para ingresso no pátio principal devido à aeronave da companhia e ter um pushback no portão 09, senhor. Assim que eu mesmo iniciar o táxi, eu autorizo o senhor a dar passagem ao mesmo a ingressar na Juliette para o portão 10, ok? Afirmativo, vai aguardar aqui na Alfa o TAM 3172. 198, decimal 6. 18,6, gol, 396, daqui a pouco. Torre Salvador, gol 1396, 4 milhas, Serra Vitor 372. Boa tarde. Voo no 396, boa tarde. Continue na aproximação, número 2 para o pouso. Ajuste 1-0-1-1. Primeiros 90 metros, pista 1-0, impraticáveis. Ciente, gol 396, 1-0-1-1, na pista escura. Pela ajuda. Nada. Falou. Salvador, boa tarde, tá 3217, gente da formação Whisky. Tem 3217, informação Whisky correta, qual o nível para consciência? 360, por favor. 36 será coordenado para o protocolo e transição Goza, agora de coordenação tem 3217. Gola e Goza aguardando 6717. Fala gol no 925, pátio 3 para ingresso, pátio principal. Gol no 925 autorizado, ingresso no pátio principal, portão 03. Livre ingresso para o portão 3, no 925. Condor 22, no solo 120, libere à direita, prossegue para o pátio militar. Negativo. Sente, libere à direita, mantenha a minha escuta. Está ligando na direita, para tomar escuta. 3835, tem táxi aprovado via pátio principal Juliette Alfa, ponto de espera pistão 0, Canadá 1, 0 no 1, ponto de espera chamitor Rio do Noite, decimal 612, tem um bom voo, tem 3835. Ok, pátio Juliette Alfa, ponto de espera 618612, até 3835, boa tarde. Boa tarde. 3172, ele deu passagem ao Airbus da companhia em direção ponto de espera, após ingresso na Juliette, portão 10, senhor. Após a banda da companhia, Juliette para 10, tá? 3172. Salvador, 35488. Possível 5488. A nossa sequência de aproximação, qual seria, senhor? Firme? Sequência para aproximação. Ah, o número 1, correção número 2, né? O número 1 já tá 1,5 mm da cabeceira. Muito bem, podemos voar Duna, senhor? Obrigado. Muito obrigado. Na proa de Duna, portanto, 5488. Condor 20, está próximo para o cruzamento, sente da aeronave na final. Gente, mantenha a posição, aguarde para o cruzamento. Aguarda. Rotatória, força da sua. Autorizado. É. Autoriza o cruzamento do Condor? O Condor 22 autorizado, cruzamento, reporte pista livre. Voo no 396, no solo 123, libere a direita, chame o solo em 121, decimal 9. Livrando a direita, 219, gol 396. Livrou a pista, ingressão da parte de cá, Condor 22. Gente, ao estacionar, frequência livre. Já chamamos para a terra. 396, taxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Autorizado via Alfa, depois estará para ingresso na Juliette, gol 396. Pronto para cota. Prossiga, tá 3217. Tá 3217, Salvador para Confim, Sierra Bravo, Charlie Foxtrot. Nível de voo 360 autorizado, Perwhisky 58. Decolando a pista no zero, com curva à direita. Saída Gole, transição Gonza. Controle 119, decimal 8. Torre 118, decimal 612. Aciona 5562, tá 3217. 110, pronto, boa tarde. Sierra Bravo Charlie Fox, nível 360, decola da 10, direita, saída Gole, transição Gonza. Salvador 198, torre 186, transponder 5562, está no Finger 7, chamada para o push, tá? 3217. Cruzamento correto, 3217. 35, como recebe a torre? Sigla a escuta. Como recebe a torre? 5/5. Gente. Gol 1396, antes da Juliette. Gol 1396, autorizado ingresso no taxi Índia para o portão 02, senhor. Autorizado ingresso Índia para o 02, 1396. Para de... da outra bola para 3 milhas. Gente, reporte... reporte na curta final, bicho no 7. Vou parar. Visão com a 17. Visual 27, chame agora o controle 1-1-9-8. 19-3-8-3-5, obrigado. Papa Tango, Kilo, Quebec, Serra, Salvador. Fantástico, 3-2-3-5, decolou da 10, Gole, Val. 3-2-3-5, contato radar, subir, mantenha 360, saída Gole. Sai agora 360. Y 5488, passando Duna, estabilizado, visual com a pista. Tá estável no localizador e visual com a pista, já. 7, reduza para aproximação, chame torre 198, decimal 612. Excelente, 5488, obrigado. Quilo Quebec Serra, Salvador. Torre Salvador, muito boa tarde, 35488, já estava no localizador com campo à vista. 35488, continue na aproximação, temos um tráfego pequeno forte em aproximação para a pista 17. Muito bem, não podemos copiar sua mensagem inteiramente, só. A recepção, a inteligibilidade é 3. Quero repetir, por gentileza, 35488. Nova X-Ray, desça via para 2000 pés, via chega na mão para 2000 pés, reporte o localizador, ele é X-Ray sem glide. Via chegada a mão, 2000 pés, quente sem glide, na conta 10 de guerra. Juste 1011. 1-0-9. Aguarde autorização de pouso. Antes 5-4-2. Botando aqui no Quebec Serra, faça 360 curto pela esquerda, reintercepte final da pista 17, tem um tráfego em uma TR em aproximação final para a pista 10. Olá! Trip 5488, tráfego avistado, primeiro de 90 metros, pista 10, impraticável, pouso autorizado, pista 10, vento 1.10 graus, 099. Certo, confirmando, primeiros 90 metros em operação, certo? Afirmo. 7 graus, 5488. Gente, para botar o quilo Quebec Serra, continue na aproximação final, aguardando a autorização de pouso. Gente, o Condor 22 é o Força Aérea 2522, correto? Correto. Gente, confirma por gentileza o nível para o negócio. Nível 360 será solicitado, provável subida da El Transição Blast. A informação em curso agora é o WISP. Aguarde a coordenação, o Condor 22. Salvador, muito boa tarde, voo 925, informação WISP, autorização Brasília 380. Brasília 380 será coordenada, sua provável bola e transição GONS, informação WISP correta, número 2 para a cópia, voo 925, aguarde coordenação. Aguardando, graças. Soluço Salvador 35482. 5488, taxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Reportará para Juliette 542. Torgono, taxi 547 para Confit, informação Wii. Alfa 3, a Torino está presente em uma prova para a base da 17, se for possível. Solo ao 32, parte 5. Alfa. É autorizado o táxi via 45 ao estacionar a frequência livre. Tá. Posso botar um preço aí. C5488, autorizando ingresso, pátio principal, remota, pátio principal, atento ao sino, zoleiro remoto, senhor. Livre, até remoto, 5488. Salvador, uma boa tarde, na 3567, informação WISP. Boa 3567, via chegada a Bonf, desça até 2011. Bonf 2011, na 3567. 3835, Recife agora, 1288 no 3325. Recife 288, 3325, 3835, tenha uma boa tarde. Aí da El Transição Blast. Controle 1 no 9 decimal 8, torno no 8 decimal meia dúzia, aciona 5543, Condor 22. Corrigimento correto, senhor? Somente após Gruf, a aerovia que eu tenho é Presulu 1. No pátio militar, chame pronto para o acionamento, o Condor 22. Autorizado o acionamento, Condor 22, chame táxi. Boa Salvador, boa tarde. Boa, 1077. Informação e totalização, Galeão. 1077, para o Galeão, será coordenado com o nível, senhor? 360. 36, ciência, será coordenada para a Rosa Bell Transição Blast, número 3 para a cota, aguarde coordenação na 077. Daí o Blast, aguarde, na 077. Ground, boa tarde, Bianca, 631. Boa tarde, Avianca 6321 to Brasília. What's the flight level? Flight level 380 for Brasília. We have WC Kennedy 1011 position 1 and we are ready to copy. Copy that, Avianca 6321. Your number 4 to copy. Stand by for clearance. A intenção é fazer o RNAV pista 1-0. Apostelo, voe Serra Vitor 366, autorizado a assinar RNAV. Apostelo, Serra Vitor 366, da 3567. O ajuste 101 no ano, o vento 100 graus, 0629. Posso? É isso aí. Obrigado. Dúzia, aciona 5573, gol no 925. Bono 925, autorizado para Brasília, nível 380, Zulu 7, decolagem da pista 1-0, curva da direita. Saída gole, tração ao piso, controle 198, torre 26, 5573 no tração. 5573, cotejamento correto, Bono 925, no portão 03, chão, pronto para o pushback, acionamento. Bono 755, pronto para cópia. 755. Bono 755, Salvador para Confins. Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 360 autorizado, outro whisky 58. Decolagem da pista 1-0, com curva à direita, saída gole, transição gonza. Controle 1-9.8, torre 1-8.6, aciona 5572, gol no 755. Controle Salvador em 1-9.8 e a torre opera em 1-8.62, senhor. Ok, então 360, com 20 aprovado, pelo 58, decosta 10, curva direita, saída gole, gonza, aciona 5572, controle 198, 2286, gol 1755, posição 4. Protegimento correto, gol 755, chame o campo para o pushback, acionamento, senhor. Salvador, 3297, pronto para o push, portão 7. Autorizado no 7, senhor. Chame o táxi, 3297. Autorizado, pushback, 3297, chamada. 2072. Minha 720, desça via chegada Ponce até 2011, minha 720. Via até 2011, ordem, minha 720. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 7, o vento 1-0 graus, 0-7-2, check tem. Baixar travado, Fox Trot Alpha, X-Ray de pouso. Prossiga. Número 1 na aproximação, por favor. Número 1. Autoriza 250 até pelo. Está autorizado. Obrigado. Zona 7. Decola da pista 1-0, com curva à direita. Saída da L, transição Bless. Controle 1-9.8. Torre 1-8.6. Aciona 5565. Gol 1-0-7-7. 340, Opera Zulu 14, até Tokim, Pozão Penal 317, decolada 10, sub direita da Elblast, 198 controle, 286 torre, 5565 ao transporte. 1077. Contagimento 40, voo 1077. No portão 08, chame pronto para o pushback, acionamento. Reportará, voo 1077. Avianca 6321, are you ready to copy? Affirm, sir. I'm sorry, sir, I didn't copy that. Affirm, we are ready to copy. Avianca 6321, you're clear to Brasilia, Sierra Bravo, Bravo Romeo, flight level 360 via Upper Zulu 17. After takeoff runway 10, left turn on Golly departure, Golf Oscar Lima Echo departure, and Ofito transition, Oscar Foxtrot in the Tango Oscar transition. Frequency of Salvador departure 119.8, Salvador Tower 118.6, Squawk 5561, Avianca 6321, way back. So we're clear to Brasilia, flight level 360, Brazil 17, taking off from runway 10, left turn to Golf. Golf, Oscar Lima Echo, and then Ofito, Oscar Foxtrot, India Tango Oscar. Frequencies will be 119.8, 119.6, Squawk 5561, call you back. 5561, your readback is correct. Avianca 6321, on position 01, call me, ready for push and start. Paulo Salvador, TAN 3, 2, 1, 7. Pronto para o táxi, PV 1975, autonomia 3 horas e 20, alternativa Guarulhos. Copiado, TAN 3217, táxi aprovado via parte, Juliette Alfa, ajuste no 0 no 1, ponto de espera pista no 0, torre 1 no 8, decimal 6, 12. Tem um bom voo, TAN 3217. Obrigado, bom trabalho, táxi via parte, Juliette Alfa, ponto de espera, dono 0, torre 186, TAN 3217. Alô, gol 1755, posição 4, puxa o acionamento. No portão 4, autorizado, senhor. Puxa o acionamento, chame táxi, gol 1755. Maranhão, obrigado. Ô, Saulo, também para o pushback na posição 8, o 1077. Gol 1077, portão 08, autorizado agora, senhor. Pushback, acionamento, chame táxi. Obrigado. Sim, KVA 6321, confirm left turn on departure, sir. Negative, sir. Right turn and departure on Golly departure in Ofito transition. Okay, right turn. I understood left turn. Thank you, sir. We'll turn right, Golly departure. Avianca 6321. Roger. Reduza para 210, nosso 6720. Reduzindo, é para 6720. 3217, próximo ao ponto de espera. Afirmativo, pronto para decolagem. 3217, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 1,10 graus, 09 nós. Livre decolagem, então 3217. Passo do gol no 755, 3 horas e 30, até na Campinas, com 138 a bordo.